Ah, não, sou 5 não, tem que gastar as 3 horas aí. Introdução, né? Vai falar um pouco sobre a indústria agrícola brasileira, né, de hoje, que é seguramente um grande complexo agroindustrial, com um número muito grande de instalações. Tá? As instalações agrícolas, né, segundo o Baião, em 1995, as instalações com finalidade de atender a 5 exigências básicas, que são. Onde é que botou o prego ali? Que são, né, permitir a concentração de plantel em uma área limitada, principalmente se ela, o mais ideal que ela seja afastada da cidade. Facilitar o manejo, então tem que ter instalações, né? Não precisa se gastar muito, mas ter espaço para que o manejo seja facilitado. Reduzir mão de obra, possibilitar a implantação de programas de biossegurança, oferecer condições adequadas de ambiente para que as aves possam expressar ao máximo seu potencial genético. Então, hoje em dia, com essa questão das gaiolas, eles estão, né, como eu já tinha falado, voltando, né, antigamente que as galinhas eram criadas soltas, justamente para que elas sejam fora da gaiola, para que elas possam expressar o seu comportamento. Tá? Porque tem muitas ONGs aí que estão combatendo, algumas empresas já estão deixando de criar galinha em gaiola, justamente por causa dessa questão, né, do bem-estar dos animais. Então, agora aqui está um negócio meio... Mesmo computador. Passa para aqui. Está bem. Mas, enfim, deixa eu tentar até aqui. Então, a estatística do mundo, né, do frango de corte. Exportação, o Brasil é o maior exportador, né, com 4.110. Toneladas? Toneladas. Depois vem Estados Unidos, com 2.978 toneladas. União Europeia, em terceiro. Tailândia, China, Turquia, Ucrânia, Argentina, Canadá, Bielorrússia e outros. Calma aí. União Europeia? Em terceiro. Depois vem aqui, Ucrânia. Ucrânia não faz parte da União Europeia? Não, Ucrânia é diferentona. Bielorrússia, pouco, ninguém faz? É porque a União Europeia são alguns países só. Como se fosse o Mercosul, o União. Porque um só faz parte, né? Mas? É Europa, mas não a União Europeia. Faz parte da União Europeia. União, não, alguns países que fazem parte. A Rússia faz parte. A Rússia está aqui. A Rússia está aqui? Não. E daqui é a Bielorrússia. Sim, eu estou falando que a Rússia faz parte. A Rússia faz parte. Porque não? Porque estava discutindo aqui que vem é. Tá, enfim. Vamos lá. Agora a gente vai ver produção. Maior produtor em 1.000 toneladas, 2016, mas está atualizado de 24/3/2017. Tá, Luiz? Segunda fonte da USDA. Então, o primeiro, Estados Unidos, com 18.283. Brasil em segundo. China em terceiro. União Europeia em quarto. Índia, Rússia, México, Argentina, Turquia, Tailândia e outros. E agora em consumo, os Estados Unidos é o maior consumidor, e eu achava que era a China. Mas é os Estados Unidos, China vem em segundo. Os Estados Unidos com 15.379 e a China com 12.715. União Europeia, Brasil e 15.000 toneladas. Por ano. Por ano. Bom. Aí a gente ainda está tratando aqui das instalações, a gente vai ver aqui o objetivo, né, principal do aviário, que é propiciar, como eu estou falando, né, as asas, ambiente confortável e higiênico, de modo eficiente e econômico. As características das instalações para as asas concentram o maior número de cabeças por unidade diária, exigem cuidados na produção de projetos, gastos iniciais devem ser compensados. Projeto. Tem que ser um programa bem definido, em uma relação de produtividade inútil das instalações. Era isso, então você vá nessa pegada, você não vai gastar muito, viu? Não precisa fazer lavagem de dinheiro. Os princípios técnicos fundamentais, né? Praticamente os mesmos, tanto para a produção de boideiras como a produção de frangos de corte. Basicamente a mesma coisa. E a tendência à mecanização e à automatização, visando maior rentabilidade, diminuindo assim também a mão de obra. Considerações importantes: termorregulação, que é a temperatura, umidade relativa, renovação do ar, ventilação e iluminação. Aqui, né, o exemplo de como é que tem que ser, aqui... Isso é um ventilador ou um exaustor? Exaustor. Exaustor faz uma pressão negativa ou positiva dentro da instalação? Negativa. Então vem o ar daqui, que vai entrando, a circulação, e ele puxa, vai sugado por essas ventolinhas aqui desse exaustor, tirando a temperatura quente e levando para fora. Tá? E o ar entra na extremidade do galvão. A altura do fundamento é a vedação, também tem que ter a vedação, senão a circulação não vai discutir. Localização. Né? Locais planos, tipo de terreno, arenoso, argiloso, rochoso, proximidade de redes elétricas, esgoto e estrada, senão como é que você vai, né? Porque frango, principalmente, que qualquer coisa, né, causa a morte deles. Evitar terrenos de baixadas, porque aí pode ter também inundações. Terrenos com boa drenagem, com uma leve encosta ou superfície do declive suave de 2 a 3%. Aproveitar as vantagens de circulação natural e devem ser construídas preferencialmente no sentido leste-oeste, nascente e poente. Aqui está o exemplo. Né? Agora, isso aqui eu estou procurando, eu vi uns grupos de discussões, alguns veterinários, alguns administradores falando sobre a localização. Então, aqui a gente está vendo, né? O vento ele serve como uma barreira para que o vento não venha diretamente no galpão. Né? Aqui está outro tipo de barreira. E tem esse aqui que está mais relacionado ao sombreamento. Porém, tem uns que dizem que é bom, tem outros que dizem que qual é o problema que tem? Sabe, nessas instalações, os pais têm que fazer aquela barreira que planta árvores. Só não pode ser árvores frutíferas, porque atrás animais silvestres. E como a gente sabe, animais silvestres sempre traz, né? Se vocês viram algum vídeo de passarinho todo cheio, né? De larvas do rosto, que até as mães se apropriam daquilo para dar nutrientes para os filhotes. Mas isso aqui também é o seguinte: é vento, quebra, vai danificar se for de tipo, sabe, um tipo de telhado, se for de alumínio, por exemplo, pode quebrar. É, a questão também de água, escoamento, vai cair as folhas aqui também, vai entupir essa instalação aqui de captação de água da chuva. E também essa questão de ficar os animais aqui, no caso as aves. E aí tem a questão da sanidade. Então, alguns veterinários que eu vi que eles são contra essa proximidade para essa questão do sol aqui, né, para fazer essa comida. Mesmo que não for uma árvore frutífera, atrai passarinho, faz ninho, traz doença. Exato. Qualquer árvore vai ter pássaro. É. Aí aqui a gente tem as distâncias sugeridas. É o melhor isolamento da Aí tem a granja abatedouro, né, a distância sugerida, de uma granja a outra, entre galpões e sinistro de da propriedade, o galpão e estrada, entre núcleos diferentes de cidade, de recria e produção, entre galpão e mercado. Mas tudo isso aqui tem que ser pensado antes, na hora do momento da execução do projeto das instalações. Porque às vezes para chegar no local, eu quero fazer aqui. Tem que estabelecer todos esses. A capacidade do alojamento também, né, que é um fator do tamanho de propriedade, recurso financeiro, mão de obra, algumas capacidades de alojamento que deve ser entre 17 mil e 23 mil aves. A densidade é de 10 aves por metro quadrado, só que a gente olhando por aí não encontra essa realidade, a realidade é outra. Alta densidade acima de 12 aves por metro quadrado, boa competitividade acima de 15 aves por metro quadrado. E a obtenção de carne por metro acima de 30 quilos. 15 aves por metro quadrado é muita coisa. Diz que tem Você até... Você já viu que tem galinhas? Quantos frangos tem? As galinhas seriam as frangas, né? Gente, eu já vi ali umas 5, 6, 7. E tudo ali com uma cabecinha ali para comer. E ali os ovos lá dentro. Eu ouvi dizer que no caso de grande densidade, nesse caso tem que fazer uma climatização com nebulização. Né? Sim. Porque isso também causa estresse calórico. Exato. Normalmente eles são bem ventilados, esses galpões, né? Porque como essa proximidade, como você falou, tem uns estudos também que eles fazem, fez um projeto para ver a temperatura corporal. Então ele pega lá o. sensor, o sensor, e aí você vê aquela grande bola vermelha da temperatura das aves. Bom, os componentes de uma granja, o que é que deve ter? O setor de produção, o setor de preparo de alimentos, o setor administrativo, isso aqui na verdade é uma granja completa, né? É, o setor sanitário, o setor de apoio e o setor externo. Aqui está uma planta, um exemplo, aqui. Aqui a planta baixa, com as duas divisões. Aqui uma vista, mostrando aqui o telhado. Aqui a gente tem aqui a altura das gaiolas. Mostrando aqui o banheiro. Também mais vistas. Aqui, mostrando a linha aqui de comedouro, a cama de frango, a linha de bebedouro, cortina, que mostra uma cortina rebaixada. Agora eu vi umas também, as cortinas que elas meio que transpassam, elas não faz, tem umas que também são automatizadas. Eu vi uma tendência também de sempre automatizar, quem tem mais, né? Tem mais dinheiro. E aqui mostrando, né, o esquema aqui do lanternin, mostrando aqui as dimensões, aqui o afastamento aqui de 5 centímetros. Por 10 aqui de abertura e 20 centímetros aqui nessa inclinação. Para ter, né, uma boa conciliamento. E aqui agora eu trouxe umas imagens, né, mostrando aqui a maior granja da América do Sul, que é a granja da Mantiqueira, que produz 2 bilhões de ovos por ano e exporta para o Oriente Médio, Médio e Médio. Fica onde? E África. Ela fica também na mesma extensão. É São Paulo. Mantiqueira, terra da Mantiqueira, São Paulo. É. Olha, tudo isso aqui é galpão. Cada um desses fileirinhos aqui é um galpão. Aqui tem mais. Será que é uma varinha? Será? Será? Será? Sei. Assisti uma aula. Assisti uma aula. E a professora chegou e disse assim, que a instalação pode ser perfeita em que em um local que não precisava fazer aquilo. Então, o que é isso? Despedidinha. Ela falou que isso poderia ser uma pessoa que não é bem assessorada, é. Quer fazer o um negócio, e como o professor disse, pô, você quer fazer o um negócio, pra que isso? Porque a pessoa quer mostrar que tem dinheiro. Eu mandei aula pra vocês no YouTube, e ela falou que faz isso, porque a pessoa tem dinheiro pra lavar. Não, então, não é só isso. Então, quem é que lava o dia? Quem precisa lavar o dia? Porro. Isso. Então todas as pessoas que estão no meio grau são corruptas? Não. Não sabemos. É isso, mas não é todo mundo. O que é lavadinha? É você pegar o dinheiro sujo que você pegou, tipo, de. Ué. Até de corrupção. É, ou então. Do tráfico. Tráfico. A origem da palavra da lavagem de dinheiro. Vem falando desde as lavanderias chinesas, né? Você não sabe a origem. Eu não falo, mas. Paga de ser. Mas às vezes tem que pensar assim, às vezes a pessoa tá bem, fez aquilo pensando lá na frente, a pessoa visionária, está precisando expandir mais. Não, porque olha só, eu preciso lavar o chininho. Eu vou ver, 160 milhões. Aí vou fazer essa grande aí. Vou gastar 160 milhões. Como é que eu lavei dinheiro? Tudo mais. Tem para lavar, mas ele tem que matar você. Exatamente. Então fazer uma coisa bem feita não é lavar de dinheiro, é o contrário. Tipo, se você tiver que ver, você tem que ter uma fazenda que ela não tem investimento nenhum e você fala, eu tirei 160 milhões desta fazenda. Isso é lavagem de dinheiro. E não gastar o dinheiro para fazer uma instalação que você não precisa. Isso não é lavagem de dinheiro, isso é desperdício. Porque a fazenda ela tem que ser produtiva pela lavagem de dinheiro. Eu tenho que pegar o dinheiro da licitação e falar, veio da fazenda. Aí você chega lá na fazenda, o que tem na fazenda? Não tem nada. É a casa. Só tem uma casa, aqueles boizinhos encostados, uns porcos, umas galinhas que tem falta. Aí você fala, como é que você tirou 160 milhões daqui? Você vai declarar, é o que ela falou, você não tem como declarar o dinheiro, você vai declarar da fazenda. 160 milhões vendendo boi. Se chegar lá, você não tem boi. Isso é lavadinha na fazenda. Aí é comum. Muitos políticos falam. Vem a fazenda e fala, a gente vendeu café, vendeu laranja. Eles usam mais planta do que animal. Que aí você, vende soja. foi lá, a Polícia Federal bateu lá, mas cadê a soja? Não, eu retirei e já vendi. Não conta aí, não está contado. Aí eu retirei dinheiro. Mas fazer uma construção bonita não é lavadinha. É gastar o dinheiro. E depois, como é que você vai falar que veio o lucro dali? Eu acho que ela está equivocada nesse ponto aí, professor. A próxima aula. É da onde? Você traz essa informação. É, mas talvez tenha um cálculo. Aqui já é um galpão também. É no Brasil? Não. Não. Esse aqui é na China. China? China não, desculpa. Turquia. Turquia. Turquia. Não tem gente vende naquele site, não é Alibaba. Alibaba? É AliExpress? Vende. Vende o quê? Vende é, tudo esse equipamento. E tem nada, eu esqueci, on-stop, um tipo de galpão, não vende, tem muito isso. Não sabia que AliExpress vende. Isso, vende pela miséria. Deve ter um falar assim, vende. É, faz uma assim, vende o galpão, mas acho que é, são 30, usado, 30 a 40 usado. Dólares por metro quadrado da construção. 30 a 40? Reais. Reais ou dólares? Desculpa, dólares por metro quadrado para a construção. Ah, 120 pontos. Mais de 120. Não sabia que era isso para a gente. Gente, eu vi tanta. A gente é uma divertida de pinos. Tantas coisas. Dá para comprar pela. E aqui, Aloysio, o que, é que você acha aqui desses pintinhos aqui? Como é que ele está faltando? Como são os pintinhos? Eu falava do que você coloca na casa. Aí está faltando. Densidade, como é que está a densidade aqui dessa população? Bem, de eles colocam umas barreiras de ferro, mas só quando os pintos são loucos, eles não conseguem pular, então botam o freio e ficam subindo. Até chegar no topo, depois o outro vai lá e joga no chão. Falta fino, falta o quê? A caixa de areia, que eles estão botando caixa de areia pra gato. Hã? Gato? É, gato. Pois? Como? O que eles estão fazendo? É tipo, o cara lá da USP. Não, volta a caixa de areia. Aí a galera cuspita com o negócio do gato. A caixa de areia. O gato com os pinos. Aí faz um ciclo, né? Porque, tipo, traz galinha, tomar em coelho de areia. Então, volta caixa de areia pra gato. Mas não é essa produção. Caixa de gato, não para gato. É, caixa de gato, para gato. Caixa de areia de gato. Então, para. Conhecendo o Brasil. Aí vocês vão discutindo sobre política, sobre não sei o que. Sobre lavagem. Agora com isso aqui, ó, lá vai muito dinheiro. Aí, ó. Olha pra isso. Ó. Alumínio, inox, olha que coisa inox. Linda. Tramutina. Olha pra isso aqui, você vê galinha também, né? Galinha e as gaiolas aí, o que vocês me dizem? Vocês que foram, são gaiolas que dão bem sal? Não, mas não tem muitas, não são, né? Essa você não tem, aqui tem duas, né? Cada gaiola cabe em duas galinhas. Porque assim, quando a gaiola é pra postura, são duas. Quando já é pra corte, é nota 5, 6, por aí. É, mas tem duas. Eu vi umas que tinha 5, 7. Se vê a China, Estados Unidos. Não é o ideal do gaiola, é o levar de postura. Mas, não, mas na China cria China. Tanto que a WSPA tá falando um monte de coisa pra fazer a vacinada, pra parar. Mas a China tem um monte de países que cria gaiola. E a China é o primeiro. A China, né? A gente tem a China. A China a gente não tem controle. Ela não tem, cuida lá com o povo de lá que tira a gaiola. China tem o mesmo fuso horário na China inteira, sabia? É o mesmo fuso horário? Não sabia disso, não. Eles têm o mesmo horário pra todo. Então, a pessoa que acorda aqui tipo, cedo, a outra também tem que acordar com o horário pra trabalhar sem isso. É surreal isso, gente. É um país enorme, pô. E ele é longo. É, ela vai pegar uns 3 a 4 horas, só que ele não tem. Só tem uns 7 horas da manhã aqui, no outro lugar então são 4 horas da manhã, tem que levantar. Tem que levantar, tem que ser 7 horas. É, não tem controle. Isso não é comunista, não tem lugar nenhum. É comunista, você pensa que é uma coisa assim, né? Tão bonito, comunista. São Fabel. Todo mundo ganhando igualmente, não existe, né? Desigualdade. O filho nasce é doido. Eu descobri, eu estava assistindo um documentário, que Fidel Castro andava por Cuba e uma BMW. Uau! E ele tinha um helicóptero. Ele usava. Você não lembra do The All Star? Ele usando? Ele usava lacoste, né? Usava lá. Toda a de Cuba usava. Rolex. Coisa linda, né? Ai, adorei. Adorei a atitude. E a vida tem quantas agora aí, ó? Olha, aí é demais, cara. Né? Aí, as paradas. Nossa! Isso deveria ser uma gaiola de recria, não de postura. É. No Brasil não existe legislação, nada que diz. Mas vai começar em 2020. 2020? Não, 2020 foi. Mas as empresas estão pressionando, mas pra mim. Mas como é que é? A gente pode dizer. Não, mas tem uma mulher, vai acabar pressionando. E como é que são as cortinas? Tem que abrir de cima para baixo, de baixo para cima. Pronto. E por quê? Porque, tem que ter qual motivo. Ah, é porque o povo falou, já não falou. Não, não. Mas você falou. Densidade por causa das garotas. Deixa eu falar, porque a Covid vai passar por... Pronto, a Covid vai passar aqui. Se não, tem que passar por aqui. Então vai, calma. Aí, se o vento passar por aqui, a gente não vai ter uma ventilação em cima das árvores. Isso. Então tem que passar por aqui. Passar por baixo, porque as árvores estão embaixo. Isso. Faz lógica. Tá vendo? A lógica não é. Tá. Vou dizer ela que você presta atenção. Aprendeu alguma coisa, finalmente. Dentro da lojinha. Eu já se preocupado com a minha vida. Natália gosta dessa besteira, né? E a árvore, pra que serve? Não só pra sombra, mas uma árvore boa é minha, que eu tava pesquisando. Os bichos podem comer, que não vai ter problema. E... árvore tóxica? Ah, é tóxica, mas é tipo, os índios usavam. Índio não, porque isso aqui não é Brasil, isso aqui é índio. Mas o povo usava pra fazer veneno. Mas os bichos podem comer, porque é, a toxicidade não é tão grande. É tipo pra matar passarinho. E tanto que você vai dar. Não, não, rapidinho. Não, rapidinho. Não, abre aspas. Eles só usavam no máximo para matar passarinhos. Aceita. Galinha. Próxima reunião. Aceita. Aceita. Pode. Eu me falo que eu nem amassando. Melhor acho que não. É isso aí. Verdade. Pode ser. Então, dando que o pessoal usa muito para. Tipo, pra, é feito para plástico para os animais. Tanto para bovino. Não vai ter nenhum bicho. Nenhum ectoparasita, que ele se que mata tudo. E nenhum passo vai pôr a cara. Você não vai ter um de verme, não vai ter um de nada. Aí o que acontece? Eu já esqueci até o que eu ia falar. Dá nem, fala do pronto, por que o dinheiro vai pra nossa região? Por quê? Pode ficar na seca, ele ainda vai estar verde e crescendo. É melhor que cacto. Mas é tóxico. É melhor. Melhor que cacto pra quê? Pra dar o outro. Não, pra quê? Pra dar sombra. Mas eu vou fazer. Acaso eu posso falar sobre a sombra? E outra, a gente usa isso aqui pra direcionar o vento pra instalação. Mas foi isso que ela falou, né? É, ela não falou isso. Viu? Chamar a atenção assim no quando fala sobre terreno, diz que pode ser plano, pode ser arenoso, argiloso ou pedregoso, né? Mas tipo, tem algumas considerações, né? Para ser arenoso, ele tem que ser, ele pode ser plano se for arenoso, mas se for argiloso, tem que ser inclinado por causa da drenagem. Muito bem. Olha, aí as lâmpadas. É isso aí, tá certinho. Okay. Molha, tá, pega um copo d'água pra limpar o. Nunca me deu essa bola. E ó, é uma assim pra baixo, tem 2 anos. Vai fazer 2 anos, em janeiro, vamos lá. Cara, então, tem que comprar uma bola. Mas diga, continua. As lâmpadas, a iluminação pode ser feita com lâmpada fluorescente ou incandescente. As fluorescentes, né, porque são mais baratas e consomem menos energia. E tipo, o espaçamento entre as lâmpadas vai depender da intensidade luminosa dele. Incandescente a gente não tem mais. Não produz mais. Tem graças a Deus. Douglas mesmo fez um estoque de lâmpada incandescente, que ele quer uma estufa no lâmpada. E aí ele foi e comprou várias caixas de lâmpada. Aquelas amarelas? Ele ficou na casa dele. Senão ele vai perder isso. Eu vi uma banda com essa, eu vi outro dia lá, tinha uns lâmpadas. Não, ele tem muitas. Está acabando os estoques, perfeito. Aí quanto à arborização, além de botar árvores, seria recomendável botar gramas também. Ah, lógico. Para, senão o chão vai refletir a luz do sol e vai também tem problema com aquecer poeira. Poeira. Principalmente por causa de pinto, por exemplo, tem que ser aquecedor. Já para frangos adultos tem que ser nebulizador. É o mesmo problema, né? O pinto sente frio. Para de fazer isso com o céu. Por quê? Você pega assim. Eu não entendi. Eu tô comprando nesse computador. Não, é da textura. Seu computador é o quê, ou? Ela é novo? É. Olha aí, ó. Aguenta tudo. É o Nokia dos computadores. Não, foi mais barato. Só acho que ele é grande. Não tinha, não gosto de computador grandão. Pra mim é porque o grande na parte de projeto é melhor. Ele também fica caindo só da aula, não é bom, entendeu? Ah, só que ele disponibilizava no menino aqui. Ah, não funciona mais não. Só o micro, eu vou ter Linux. Vamos ao Linux? Ele tem Linux? Aqui eu vou trazer o que é. Só o Robson que usa. Gente, por que o senhor tanto falou mal assim do Linux? Mas é porque ele é incompatível com muita coisa, né? Só esse é o problema dele. É. Ele é incompatível. Não, tá cheio. Também, não. Não tem como conseguir comer, parabéns. É foda, no ambiente. Não, né? Mas e as outras coisas? As outras coisas mesmo, mas eu vou ficar. Não sei nem se eu vou jantar hoje. Não ligou ainda? Não, eu tô abrindo o arquivo, vou dar o link do vídeo. É, agora sou. É, e pra passar o tempo, a aves de postura. Existem dois sistemas de criação de aves de postura. A única coisa que diferencia entre esses dois sistemas é como os pintos são criados. Em um, eles são criados soltos em um galpão, e outro, eles são criados em baterias que acomodam centenas de pintos. Que é o mais comum, né? Nas baterias, né? Pra você ver a instalação de todo mundo vestido, você foi pra fora, e em outro, tem um cara lá andando entre os pintinhos de chinelo. Eu trabalhei em duas, todo mundo era super vestido. Você entrava na grande, você tinha uma lanche e tinha que colocar a roupa deles. Eles davam a roupa para cada setor que você vai entrar, você tem que tomar banho. Você trabalhou na área em quê? Eu trabalhei. Era fã de corte. Uma era para Perdigão, no Espírito Santo. Seu nome não vai ter, não, né? Não vai aparecer por aí, não. Que branco, que é famosa no Espírito Santo, é grande também. Lá no Espírito Santo. Minas Espírito Santo. As duas eram bem rígidas. Aqui frango era até mais rígido do que a Perdigão. Aqui frango tinha que tomar banho em todos os setores, a Perdigão não. Uma vez você tomasse banho, você podia. Ah, eu pensei tivesse também que as meninas do laboratório para fazer o trabalho de máscara já não era azul. Ah, falar em todas as coleções, não tinha que tomar banho, 10 banhos por dia. Era assim, o frango era assim. É bem rígido. Tinha muitas barreiras dentro da fazenda. É salão, bem rígido. Bem rígido. Ali de consumo está nos Estados Unidos, China, o Brasil está longe. Primeiro. Terceiro, né? Brasil primeiro exportador. Não, consumo. Não, porque tinha mercado. Ah, exportador Brasil primeiro, mas consumo, Estados Unidos consome muito. Mas só que o fast food americano não tem de frango. Até tem um chip barra aquele ali. É fast food aquele de frango. Só frango, né? Eles adoram esses pau de frango frito. É, isso, né? Cara, É um novo, né, que vende, né? Tem muitos lá nos Estados Unidos. Tem também McDonald's, né, que governo está batido. E que eles falam o seguinte, no front, porque ele é tão assim, né, consumido, vendido, produzido, porque você tem, numa área menor, você consegue, né, acomodar várias necessidades, várias... Exatamente, você consegue agora. Um animal pequeno. E é para mais barato. Né, 45 se você for pensar, dias. O custo dele no mercado é caro. É como bovino. O bovino come muito, bebe muita água, ocupa um espaço enorme, gasta muito tempo. E é o quê? O dobro do preço da água de aves é caro. Em 30 e poucos dias você está batendo 30 milhões de aves por um galpão. Material. Nossa, ajudou. A cama a gente pode utilizar até 8 vezes, mas é recomendável utilizar, reutilizar até 4. E no final você aproveita a cama como adulto. Mas tem que fazer com fosfato. Tem que pegar a cama e jogar direto para lá. Com certeza. Cheio de fezes? Como é que você vai jogar direto? Recebe esse nome por causa do formato mesmo? Thank you. tipo, nos arquivos que eu mandei, tinha lá, tem também um outro catálogo da Vioeste, também com os produtos para agricultura. Tá, baixou? Baixei. Ótimo. Pode abrir. Deixa ele mexer o... É essa sujeira aqui. Acho que vai tacar o fogo no chão. Daí sai fogo. O quê? Você vai tacar o fogo no chão? Será que tem? Você toma banho e foi também? Agora eu já fazia. Qual o problema? O quê? Quer tomar banho? Pô, mano, não, mas ó. Para, não posso fazer. Lógico. Eu queria que fosse 300 assim, mas. Pra quê? Esse aqui é esse aqui, tem que ser outro screen. Vamos fazer outro screen, pode prestar, né? Até pegar mais comprar os dois pontos. É, e usa? Quero dizer, faz 2 anos que eu falo lá. Quando ela assim, ela comprou. Mas acho que ele quer que ele está aqui. Ele quer ser uma sala de jornalismo. Que vem o tecladinho, ele é maravilhoso, é. Aqui o silo. Dá pra medir isso aí? Dá pra ver, só não dá pra ler a especificação, mas o silo sim. Isso aí é um silo o quê, meu povo? Um silo? Um silo grande aí, pra grama. Não é um silo forrageiro. Foi a marca ou foi a fábrica, o fabricante? A Vioeste. Comedouros para montinhos. Mas qualquer coisa que venha dentro já vale a pena, né? Que facilite a vida, vale a pena. Em breve, lá em São Gonçalo. Em breve. Eu não adianta dois para passar por cima lá. Conseguiu um negócio do telhado lá? Tá mandando o projeto. Vou ver o representante. Mas quem é que é? A vida é muito simples, né? É, tá em muito. Não, tinha um pessoal que ia trazer sobre construções ecológicas hoje, né? Clique em aves, não? Clica em pesquisas. Ah, sim. Com o mouse aqui embaixo, ele não está funcionando, não. Tem que clicar aqui. Nos botões. Construções ecológicas. Enquanto eu queria abrir, ajuda lá. No botão, mulher! Aqui, ó. Nossa! Ah, esse é que não vai pra mim. Ah, não. Materiais de construção. Mas isso aqui foi o primeiro de todo mundo. Materiais de construção. Eu também trouxe ecológico hoje porque eu vi de aves semana passada. É, também. Ó, tem até ar-condicionado ali em cima. É, porque lá normalmente tá todo de bosta. O que é isso aí? Oi? O que é isso? Biscoito. É salgado ou é doce? Oi? Ó, agora. Deixa eu ver. Não, isso aqui é só pra falar, né? Da ventilação. Aí eu vi isso aqui era uma. Não, muita delícia aqui. Tem que ser muito bem ventilada. Aí você vai lá em Dubai. Aí ele chega e coloca, né? Uma pouca de uma ventilação. Vamos refrigerar, não vamos só ventilar, vamos refrigerar. As bares. Nossa, tem até a iluminação. Sala de sala de armazenamento, aqui de troféu, né? Para trecho, quadros. Aí fala da iluminação, né? Uma iluminação mais suave, porque você tem que ter as claraboias. Vamos botar os candelabros aqui dentro, né? Candelabro. Deve ser capaz. Dubai. Aqui, eu puxo aqui de inox pra continuar. Por que Dubai tem tanto dinheiro? Petróleo. Não, tudo bem, calma aí. Todos lá tem petróleo? Mas imagina, você é dono de uma terra, tem petróleo, você vai ganhar uns 40 do petróleo. E o resto da população? Mas acho que a maioria do pessoal que vai falar são mais serviço lá? Não, é porque eu acho que o pessoal que resolve mudar pra lá já é dentro de mim. É realmente, você tinha a probabilidade de ficar todo mundo capturado. Não, isso aconteceu mesmo, também aconteceu de minha cura. Tem gente que vai te mudar pra lá dentro do Vitec. E quem faz o trabalho, verdade? São os tailandeses que vêm e são escravos do lá. Tipo, o empregado doméstico lá em Singapura, só de Dubai. Ah, Dubai também são os indianos que vão pra lá e a mesma coisa, né? Trabalho escravo. Eles vivem tipo 20 pessoas em quarto desse. E são ruelas. Pra escolher. Olha, alô, vou fazer um pouco de lavagem de dinheiro, ó. Com eu pesquisando achei essa Cavalo State, que é na cidade do Cabo, na África. Aí ela vai de dinheiro. Aqui é o portal para entrar. Na verdade, isso aqui, ele é um restaurante, ele tem biblioteca, ele tem Não, é um espaço, é um multiuso. Ele tem uma galeria de arte, né? E tem um Sempre Quest, porque o Tom gosta muito de cavalos. Muito temático. Isso agora é a estátua do cavalo. E mais, o que ele tem falando que ele tinha pegada ecológica? Porque ele, né, além de da bicha, que ele tem uma represa, então toda a energia vem aqui dessa represa. A vista. Tá vendo ele aqui, ó? Energia geotérmica da barragem usada para aquecer e resfriar a construção e energia solar em uma estação de tratamento de águas residuais. Recicla mais de 90% da água da propriedade. Aqui, na verdade, é onde fica a galeria. Quarto de degustação. Aqui, eles utilizam muito, usaram muito material lá do próprio local, como essas pedras aqui em parede de gabião, extraídas localmente. Também tem um hotel, tem um vinhedo também. Vinhedo? Nossa, aquela escultura é feita de metal? É. A tradução faz vidro, né? Ó, aqui, sendo inteiramente com uma arena coberta. Aqui é onde ficam as baias dos casados. Ah, lá, você soube que o presidente da África do Sul, o Estado reformou a fazenda dele, aí queriam fazer o processo de impeachment. Só que o Senado disse que não ia abrir processo de impeachment. Porque o Estado da África do Sul reformou a fazenda particular do presidente da África do Sul. Não precisa ir para longe, não, porque não vai ser aqui. Não, mas aqui ainda a gente não fica sabendo. Mas aí, assim, abertamente, né? É uma coisa velada, né? É, de lá o povo sabia, fez processo de tudo, mas. Absurdo. Aqui, gente, em volta também com o Aragóia, só tem falando com os alunos de sempre utilizar a iluminação. Olha os cavalinhos. Utilização de madeira nas pistas. Que coisa horrorosa. Deixa eu entender também. E é isso aqui? A pista? Que é isso aqui? É do meu? É porque eu pensei que era só uma curva, né? Não, eu não pensei que era uma pista. Aqui é a planta. Nossa, que verde. Aqui as uvinhas. Sim, aí começando a construção ecológica. Teto verde. Aí tem teto verde, que a gente já ouviu, né? Aqui, super bacana. Casa construída, garrafa pet, na Nigéria e no Brasil. Uhum. Aí tem uns que você faz o quê? Ele enche a garrafa de areia e vai, né, montando. Também veio do tijolo ecológico. Aqui mostrando um laço sustentável. Né? O tijolo de areia de ureia, janela que guarda calor e lâmpada com energia eólica. As casas vão ficar cada vez mais verdes com as tecnologias de por aí. O painel solar, ventilador que vai refrigerando. A tinta, né? O material, todo o material que é empregado também é ecológico. A pia vaso, onde você está escovando os dentes, lavando o essa pia fica, a água fica acumulada naquela caixa da descarga do vaso sanitário que vai ser utilizada para a descarga. Tem mais? A lâmpada de chuva, o LED, a lâmpada de vento. Imagina a lâmpada de vento. Não é isso? Acho que vai armazenar tudo ali, né? Primeiro dia. Janela de vento. Sim, aí usa muito assim a. Também a luz, a automatização. Gerador eólico caseiro também da moto. Não tem nada a ver na senha ali? Por quê? Porque a Starbucks não solicitado de uma garrafinha térmica que esquenta o café ou o chá que você quiser por Wi-Fi. Que massa. Se alguém tiver Wi-Fi, ela esquenta o café. Tem aqui, como é que eles chamam, meu Deus? Automatização, você automatiza o agarrador. Você está no seu trabalho, você está aqui. Aí você chega e tá cansado, com uma dor, o seu celular, você já programa, sua banheira já enche, já esquenta. Quando você for, você vai chegar na cortina, ela vai estar achando. A luz que você chega está lá, já está lá o seu processo, o seu chão que está achando. Como é que o iPhone carrega sem cabo também? iPhone sem cabo? É, Wi-Fi, pelo menos sem cabo. É isso, né? Tem o novo. O 8 tem. Faz isso. Carrega com Wi-Fi? Carrega com Wi-Fi. Qualquer lugar que tem Wi-Fi ele já está se carregando. Como é que ele faz isso? E você não precisa se conectar ao seu Wi-Fi, esse é o Wi-Fi, igual o Kinect. Não. Se eu chegar na sua casa, nunca tiver ido lá, não tiver acesso ao seu Wi-Fi, meu celular começa a carregar. Igual o meu Kinect da Starbucks. Não, porque tipo. Não, porque tipo a. Lançou essa semana. Nos Estados Americanos só. Mas tipo, mesmo que a gente não saiba, tem uma lógica. O sinal de Wi-Fi é transmitido por ondas eletromagnéticas, que é um tipo de energia. Existe algum transformador, né? Algum... Que faz essa energia transformar em elétrica. Porque até ainda existe tanto tempo, porque eu acho que já tem. Você bota ali, sei lá, 5 minutos, você carrega, pra que demora um tempão, né? Alguém falou sobre casa de esquerdista. Ah, isso aqui eu achei massa. É bioconstrução, casa de super adobe. Aí eles usam aqui, isso aqui na verdade são sacos de polipropileno, cheios de terra da própria construção. Então eles vão colocando a casa nesse sempre um redondo, né? Vão colocando um em cima do outro. Porém, é o seguinte, o próprio peso dessa terra vai dando sustentação. Então não tem perigo de cair. Achei isso massa. Sabe, de repente uma frase, né? Não, é África, né? Aqui no semiárido aqui do Nordeste, aqui pra dentro, é muito bom para fazer isso. Melhor do que aquelas casas que você vê lá nas favelas, por exemplo. Aquelas casas lá que se vier o lobo mal assoprado, ele leva todo mundo. Aqui é o outro que eu vendi de novo, né, Matheus? São casas de container e mini container. Aqui você, tudo dela, você fecha isso aqui, levanta isso aqui, aqui você leva a sua casa. E aqui é um container, tá vendo? Tá vendo aqui a báscula? Ele fecha e você abre. Isso é muito bom. Precisa usar mais. Só isso. Quem mais? Andréa. Não. Aí, Andréa. Mostra o seu trabalho. Comeu uma coisa do resto. Deixa eu comer. Tem? Mas tem de goma ainda também, viu? Tem bolo ainda, tem delícia, tem trabalho, tem muita coisa aí. Também. Tem impressão minha ou essa foi melhorar o Não, deve ser é só uma impressão sua. Um assunto bom desse, né? Muito assunto. Assunto fácil pra esse cara. Preencheu com esse barco. Encheu. Eu vou te mostrar o encerramento do assistente de professora Graça. É cheio de comida. Olha isso. Que bom. É. Eu levei até copinho de lembrança. É mesmo? Do quê? Parece que foi infantil. Da festa de. Pois é, então é isso, né, pô? Tá todo mundo cheio de conhecimento. Até a boca. Até a boca. Eu tô até meio desanimado pra se mexer daqui. Eles vão ficar aqui. Eu tô bem confortável aqui. Um pouco. Um pouco frio, mas. Enxerga, cara, também? Ano que vem começamos então as apresentações. Só a primeira? Só tem. Começa com a mão, ok? Dia 10? Não, dia 10 é 4, é dia 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 10. Calma. A primeira coisa que eu fiz é seminário. Seminário. A última também. É a relatória e a maquete, as duas coisas juntas ou não? É, relatório e a maquete juntas. Primeiro seminário e depois relatório. Vamos no seminário de educação, tem a ver com a festa que a gente fala. Pode ou não? Você que escolhe. Porque algumas vezes quer falar sobre direção de camarada, mas ele não quer fazer uma maquete de estudo, é difícil fazer, né? Porque a gente tem um relatório da visita, da família. E ainda tem mais outra visita ainda, que é em janeiro, metade de janeiro. Ah, é, vamos fazer isso. É. Aí vai ser relatório. Seminário primeiro, depois ela pode ir. E o alvo do seminário você já fez? Sorteio na hora. Não. Qual o maior número? 50. Pronto, aí se alguém escolher 51, você perdeu. Aí você fala, entendeu? O primeiro vai ser quem? Dá logo o nosso grupo. Sorteio. E também se oferecer logo, pode. É sorteio, não. Faz sorteio. A Natália não pode falar em público, né, Natália? É, se prepare para a publicação oral, as publicações estão sendo raras. Ah, mas olha, você não está bem aí, vai dormir, tem religião da planta. E teve uma mulher que ficou na final, só chorar. Chorando. Ah, porque hoje morreu o cara, fundador da religião da planta, ó. Aí vai se dar um burro, ficar de caminho. Talvez ela esteja fazendo muito bem. E o legal é que tipo, ela tá falando que a gente tem que tomar um chá, você conectar. Também tem uma. Fica lá só assim, não sei o que, então é toda vez que ela quer falar de alguém, mas é assim, não, porque quando você vai fazer uma apresentação, você não vai chegar lá e só para a pessoa, você vai falar o que ela falou de melhor, só aqui, para. Mas eu acho que talvez ela, né, não estava sabendo o assunto, ou então ela ficou nervosa. Não, mas ali sim, todo mundo ali quer medicina. Então, é mais fácil passar na linha de escola, porque eu também. É, mas ali na Bahia. Ele até um 10, mas por causa disso não vou dar. Eu olho assim pra cada dois. Aí duas meninas que joga assim pra mim, pra cada um. Mas tu sabe esse quadro de visão? Porque eles dizem que, tipo, quando o professor não tem meio com o tipo de visual, assim, eles correm pra entrar, baixam e excluem o meio pra, tipo, ninguém mais ver. É bom. Fizeram assim a cultura. Foi. O bolo de meio entrou, pegou o usuário e já apagaram. Quando ele ficou da pequenininha, então ele estava tirando o usuário. Mas na verdade, foi nem pra você que você não custou uma hora de cultura. É isso mesmo, que tem tanto vídeo de agricultura e meio. Agricultura de colabora. Agricultura. Ah, ainda bem que eu já passei nessa matéria. Eu quero pegar uma matéria. Mas ele vai ter que fazer outro. Não tem ciência, não, para que você vai querer? medicina veterinária está uma coisa. É porque é medicina, né? É mais fácil. Mas era aqui mesmo que eu estava com a professora falando que outro dia estava lá na escola, que uma bela uma. Acho que eu esqueci o nome dela. Enfim, ela diz que teve esse semestre aí que não fechou. Está faltando aluno. Está faltando aluno. Está faltando. Só já fazia um quarto, né? Fazer quatro semestres. E já vai gastar o tempo. E não está. Não, isso aí está acontecendo em quase todos os cursos. Está faltando aluno. Existem vários motivos para isso. Primeiro, a população brasileira diminuiu. A família hoje em dia é dois, um ou nenhum filho. Não se tem mais quatro, três, cinco como era antes. E as faculdades particulares. Ó, o dom que mesmo tem três semestres de Thank you. escolinha, um prézinho, a primeira vez que eu ia para a escola, R$2.000 são tantos. R$1.800, R$2.500. Às vezes mais caro do que eu. Por isso que eu vou, porque eu tenho que ir. Perdeu a noção, galera. Perdeu a noção. Tá difícil. Não tá muito bom, né? Por isso que tá muito ruim, tem que ter feito pelo amor de Deus. É lógico. Eu hoje, olha, eu acho que eu meu marido bem, não pego nenhum. Eu não tive dois, meu primeiro casamento. Tenho dois gatos e uma preta. Tinha aquela medicina assim da família, né? Que que você não vai ali tratar da doença, você vai ali fazer uma profilaxia, né? Para tratar da saúde, para a pessoa não fica doente. Então, acho que sim, nesse momento. Mas tem aquilo que está funcionando, né? Eu acho que eu tenho um peso, eu não trabalho de noite. Eu fico em casa com a minha família, com meu final de semana. É que tem gente que se quer. Não vai, nem me quem quer ganhar dinheiro não quer estar, quer pessoa ferrada.